Esta emissora do nosso coração, Rádio Centro-Oeste. Aqui é o Ronaldo Sossolotti. Tenho orgulho em fazer parte da história da 670. E até de repente, porque de repente a gente se encontra. Centro-Oeste, o amor da cidade. Identificação. ZYK 585. Ondas médias em 670 kHz. Rádio Centro-Oeste AM, Garça, São Paulo. Há mais de 70 anos fazendo história. Direção-geral Elias Marques. Rádio Centro-Oeste AM. Rádio Centro-Oeste. A primeira da cidade. E assim chegamos ao final da última edição do Operação Notícia aqui pela Rádio Centro-Oeste. Rádio Centro-Oeste que em 13 de abril de 1947, portanto, há 73 anos, o extinto jornal Comarca de Garça noticiava a fundação da Rádio Clube de Garça. Segundo a edição 697 do jornal, a rádio era fundada por Ferreira Moisés, Flávio Carneiro de Mendonça e Luiz Campos Aranha. Dois meses depois, em 21 de junho daquele mesmo ano, ocorria a inauguração oficial ZYL3 Rádio Clube de Garça, na frequência de 1.600 quilociclos. O primeiro locutor foi o garcense José Nogueira, José Manuel de Carvalho Nogueira, filho do saudoso prefeito Andrade Nogueira. A rádio informava, prestava serviço e apresentava programas de entretenimento, incluindo radionovelas e shows musicais ao vivo com auditório e a boa participação do público. Um sucesso que nem mesmo o aparecimento da televisão na cidade, isso ao longo da década de 60, conseguiu abalar. Muita gente boa e talentosa falou nos microfones da mais tradicional emissora de rádio da região. Vamos relembrar alguns? Prazer, sou eu, Walter Garcia. Esta é a emissora do nosso coração, Rádio Centro-Oeste. Quantos programas, quantas alegrias, quantas boas informações, quantas notícias, quantas prestações de serviço que essa rádio já fez aqui para nossa cidade. Um grande abraço do amigo Leandro Mouros. Alô, eu sou Jorge Ismael. E também estou aqui, ó. Centro-Oeste, o amor da cidade. Alô, amigo ouvinte da Rádio Centro-Oeste. Aqui quem tá falando é o jornalista Marcos Fidêncio. Olá, minha querida e adorada Garça. Uma autêntica história de amor entre você e esta emissora tão querida. Quantos e quantos anos ouvindo esse coraçãozinho da 670 batendo aí no seu rádio. Beijo da Lilian Reis pra todo mundo. Eu tive o início meu no jornalismo dentro da Rádio Centro-Oeste. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Centro-Oeste, a nossa querida 670 AM. Meu nome é Jonathan Guedes. Gente boa de Garça! Olá, amigos da Centro-Oeste. Eu, Fábio Henrique, estamos juntos. Olá, ouvintes. Eu sou Francisco Alves Neto, mais conhecido como Chiquinho da Rádio. Que orgulho fazer parte dessa história. Olá, ouvintes. Aqui é o Paulo Renato. Me sinto honrado de ter feito parte dessa história. Alô, meus amigos. Aqui quem fala é Roberto Dias. Eu, Márcia Souza, que fico muito orgulhosa por saber que também faço parte desta história. Olá, amigos da Rádio Centro-Oeste. Grande e forte abraço a todos. Meu nome é Carlos Anacleto. Um abraço muito especial a todos. Carlos César, em especial a toda a equipe da Rádio Centro-Oeste. Aqui quem fala é Niel Amorim. E você sabe, acontecendo, você fica sabendo. Rádio Centro-Oeste AM 670. Aqui, o sucesso faz a festa. Olá, ouvintes. Mais uma vez, é um grande prazer estar conversando com vocês. Aqui é o Ronaldo Sossolotti. Tenho orgulho em fazer parte da história da 670. Muito muita gente boa, mas falta ainda muita gente nessa lista, né? Alguns ainda continuam no mundo do rádio, outros migraram para outras profissões e alguns já não estão mais entre nós, mas deixaram um pouco da sua história na programação da Rádio Centro-Oeste. Em janeiro de 1989, a rádio mudou de direção e passou a ser comandado pela família do saudoso Antônio Marengão. Também foi um período importante. O empresário fez muitos investimentos buscando a modernização da emissora, com o objetivo de colocar a rádio em sintonia com a era digital, que já se iniciava. Não mais os vinis, as cartucheiras e gravadoras de rolo, mas os CDs, computador e a internet. E há pouco mais de um ano, a Rádio Centro-Oeste passou novamente por uma mudança. Depois de 31 anos à frente da emissora, a família Marengão entregou o bastão para mais um apaixonado pelo rádio, o empresário Elias Marques. Eu comecei aqui na Rádio Centro-Oeste há 25 anos, sob a direção de Patrícia Marengão, onde trabalhamos juntos por 24 anos. Comecei como operador de som e aos poucos fazendo locução. Meu primeiro programa era os sábados à tarde e se chamava Tô Ligado em Você. Depois, passei por vários programas aqui na rádio. Operação Notícia, Tarde Total, Sertão do Meu Brasil, entre outros. Há pouco mais de um ano, a rádio passou para a direção de Elias Marques, que também agradeço por ter acreditado no meu trabalho. E vamos seguir juntos nesse novo projeto que é a Nativa FM 96,5, a qual eu convido você ouvinte para acompanhar a nossa programação. Agradeço de coração a todos os ouvintes durante todo esse tempo que estive aqui na programação da Centro-Oeste AM. Muitos desses ouvintes que hoje já se tornaram grandes amigos. Hoje, uma história chega ao fim e uma nova história passa a ser contada. Odair Pereira deseja a você, ouvinte, um grande abraço. E como dizia Nilson Basto Bento... E até de repente, porque de repente a gente se encontra...